Boa noite. A Companhia 300 Limitado informa que... Atenção! Convocando todos os semideuses! Repetindo! Convocando todos os semideuses! Código 462! Repetindo! 462! É dos grandes! É dos grandes! A 300 Limitado agradece pela escolha da companhia e deseja desejar a todos os passageiros uma ótima viagem. Fala, galera! Aqui é James Master! E aí, galera, que é o do Six Burgers. Queria estar comendo um dos Six Burgers. Meus pais saíram e, mano, eu não tenho vida social. Eu sou o Victor, jogo RPG, e eu sou famoso de Tuca Bode. Meu nome é Stephanie, eu faço nada da vida e tô aqui pra jogar hoje, né? Faz isso, né? Obrigado. Eu sou a Laura, tenha paciência comigo e uma toca de um hobbit. É isso aí, galera. Estamos aqui reunidos para jogar RPG. Esse áudio nunca vai ao ar, é só pra família e bora lá jogar! Come on, Cage, now it's time to blow doors down! Capítulo 1, Fogo Web. A noite cai. O que é estranho, já que há apenas alguns segundos o sol brilhava a pino. O ar em volta da estação de metrô do bairro do Butantã ondula, vítima do intenso calor que assola a região mesmo de noite. Nossos heróis aguardam nervosamente uma parada de ônibus pelo nada. Embora seja estranho, todos compartilham da mesma sensação de nunca antes terem se visto. Na verdade, eles não dão importância ao fato de não se lembrarem de nada. Eles sequer sabem seus próprios nomes. Todos parecem estar impacientes, como se suas vidas dependessem da chegada de um maldito ônibus. Além do garoto massivamente musculoso e de muitas cicatrizes, do jovem quieto que não para de trabalhar com engrenagens e bugigangas, da garota baixinha e da mais alta, todos trajando macacões de cadeia laranja identificados com código de barra, não há mais ninguém na rua. Então o chão se abre. Uma cratera se forma com derretimento de asfalto. Aqui é a sonorização, pessoal. Esvai como se fosse água. Duas enormes mãos aparecem e impulsionam o gigante pesado corpo para fora do buraco. A criatura, que é apenas um borrão negro no ar, move-se com agilidade sobre-humana, saltando vários metros até pousar e partir alguns pedaços da rua. O monstro, que caiu encurvado, se ereta e olha com duas bolas de fogo, que são seus olhos, para os semideuses que muito corajosamente acabaram de borrar as calças. Entre todo o pavor e a tremedeira que estranha pelo corpo dos garotos, eles percebem que a criatura tem pelo menos 4 metros de altura. Em vez de pés, o bicho tem patas de cabra, que sustentam um tronco todo músculos e ódio. Um de seus braços reluz com um luar. O outro braço é formado por vários tentáculos, que se contorcem e espirram veneno, derretendo o asfalto enquanto gotejam. Jesus amado. A cabeça em formato de lobo, então uiva. Uma voz vinda de lugar nenhum ecoa. Que os jogos comecem! Sem fazer um único som, um arco com uma aljava, um cinto de utilidades, um machado de guerra e uma pequena bolsa feminina se chocam contra o chão. Agonia! Vocês veem que a criatura não se move, como se esperasse que vocês fizessem o primeiro movimento. Um raio de luz sai do chão e voa em direção aos céus, se chocando contra uma parede invisível 30 metros acima. O clarão azul o cega por um instante. Em torno do ponto de ônibus, forma-se uma sala azul. Uma espécie de campo de força que separa os heróis e as armas do semitológico. Essa caixa brilhante encurrala vocês quatro, de modo que haja somente mobilidade pela calçada que tangencia a estação, ou seja, um espaço com menos de 40 metros quadrados. Vamos explicar a situação aqui para vocês começarem a jogar. Aparece uma criatura, vocês estão dentro de um campo de força e tem armas no chão. Vocês não têm pra onde sair. O que, que vocês fazem? Posso correr atrás do arco e flecha? Tá, você corre até o arco e flecha, tenta pegar ele, mas... Todas as armas estão juntas num lugar só. Num lugar só, dentro dessa sala. Elas estão em cima de alguma coisa? Elas estão no chão. No chão. Tem alguém perto delas, além de nós quatro? Não, só vocês. Não tem mais ninguém na rua. Se ela pegou, foi pegar o arco e flecha e sumiu a prova, pode ser que a coisa que eu for pegar também suma? Não sei, já tem que testar. Então eu vou pegar a bolsinha mágica. Stephanie corre com toda a graça de seu macacão laranja até a bolsinha e sente que a bolsinha atrai pra sua mão. Mas no instante você vai pegar ela, ela some. Se teleporta pro outro lado. Tá, eu tenho que pegar o cinto. O menino alto, sujo de graxa, circunda o cinto de utilidades e tenta agarrá-lo. E ele some. O cinto de utilidades era seu mesmo? Não? Ou você tava mentindo? Peraí. O cinto de utilidades é o seu. É o meu? É. Tá, então eu vou tentar pegar o machado. Ok. Vai tentar pegar o machado? Isso. Tô vendo o machado, vou atrás dele e vou pegar ele. Mas é que eles já tentaram isso e não deu certo, Du. Você quer tentar mesmo assim com a sua arma? Vai que a sua arma não, isso, não foge. Cada um tentou pegar a outra arma, correto? Não, cada um pegou a sua arma. Cada um tentou pegar a própria arma? Isso. Então tá, não, então eu quero pegar a bolsinha. O gigante bombado, musculoso, Beer, corre então até a bolsinha e não sente nada, aproximando o dedo. Ele vai bem calmamente assim, mas consegue pegar ela. Ele tá segurando a bolsinha. Porque é muito másculo. O importante é o time. Bom, ok. Você quer fazer mais alguma coisa com essa bolsa? Eu queria abrir a bolsa, queria ver se tem alguma coisa dentro dela. Eu queria testar se ela tem algum poder. Tá, ok. Você tenta abrir a bolsa, mas não consegue. O que você faz, Laura? Eu quero pegar o cinto de utilidade. Você corre até o cinto, não sente nenhuma atração quando tá aproximando a mão, mas também consegue pegar ele. Tá bom. Eu não vou conseguir usar o cinto, né? Não sei, tenta. Dá pra abrir ele? Não consegue. Dá pra pôr ele? Ele tá muito largo. Ele só tem uma medida feita exclusivamente pro dono. Eu quero pegar o machado. Você corre até o machado, não sente nada, e tenta carregar o machado, com o machado fudido. É um machado fudido, mas você consegue arrastar ele no chão. Tá ok, então a imagem é essa. O gigantão carregando uma bolsinha, a Laura tentando vestir o cinto, não consegue, e você tentando carregar o machado. A loirinha... Você tá ruiva. Não, mas é do personagem. Você tá ruiva, calma, você tá ruiva. Desbite. Pega o arco, que é dela. Tá, você pega o arco e a aljava. Sim. Pega tá, o arco. Pega o arco e o quê? Aljava, onde fica a flecha. Vocês me chamam de, sei lá, porta-flecha. Você corre até o arco e flecha, não sente nenhuma atração, mas consegue pegar ambos os objetos. Quer tentar fazer alguma coisa com arco e flecha? Agora... Tenta tirar, ué. Tá, eu tento atirar. É, você vai tentar puxar a... Você vai conseguir tirar uma flecha, tentar pôr no arco, mas é muito tenso a corda. Você não tem força pra puxar essa corda. Aqui. E o monstro tá lá na outra sala. Ele tá ali na rua, na... Ali, de frente pro Bradesco. Ele tá pensando em se entronando no Bradesco. Tá ali na fila lá, mano. Aquela fila. Pagar uma conta ali. Esses boletos. Será que eu passo de... Como é que é? Especial, preferencial? Pô, eu tenho 8 tentáculos. Acho que isso é invalidez em algum planeta. Oh, agora eu... Tá, então... Ó, cada um fica num canto, na diagonal, assim, tipo... São 4 cantos, certo? Então... É, vai ficar um aqui, vai por exemplo, o Zé ali. O Zé. Tá falando pra colocar o Zé pegou, um ó, não, o Zé pegou... Um lado ali, dá pra ele? Passar com a mão, não jogar. Porque assim, como eu falei... Isso, correr até a pessoa. Sim. É isso que eu ia falar. Então, ou então você botar de frente. Ou então você encontra no meio todo mundo. Todo mundo se encontra e pega. E tá? Todo mundo se encontra no meio, na rodinha e pega na própria mão. Porque o meu medo é isso. O meu medo é jogar pra você e desmaterializar na hora. Jogar, entregar na mão. Quando vocês estão discutindo, aparece assim na parede escrito. Saída permitida somente a pessoas devidamente armadas. Ok, cada um tem que passar. Precisamos trocar os daí você faz o que com esse arco, ó, já? Você chama todo mundo? Eu pergunto, alguém sabe usar o arco? Tá que eu não sei se eu sei usar o arco. Ah, tem isso? É, porque eu perdi a memória. Ah, sim. Vocês estão desmemoriados, estão tensos. Mas vocês têm vocês, no instante que viram as armas, vocês se familiarizaram com ela. Tanto que você foi pro arco, você foi pra bolsinha, você foi pro seu centro de utilidades e ele... Bolsa, e ele foi pra bolsa, porque ele não é burro. Eu saquei o padrão. Você viu ela indo pra Parque Flash, você vai querer entregar pra ela? Sim, ou... vou entregar pra ela. Tá ok. Só que deixa a sua mão e deixa a minha mão junta, tipo, não desgruda. O menino sujo de graxa, então, olha para a menina que tentou pegar o arco e oferece as armas. A menina, muito gentilmente, então, tenta pegar ambas as armas e... O garoto faz questão de não largar a arma até que a outra agarre o pau. A menina então consegue agarrar tanto a aljava quanto o arco e ela sente um impulso e tudo mais, sabe? Ela sente que aquela arma é dela mesmo. Daí ela testa a corda, ela vê como consegue puxar a corda, coloca 3 flechas na mão ao mesmo tempo e tal. É uma perita. Orgulho da família. Eduardo? Eu vendo a atitude do Victor, eu saco que todo mundo tem que se reunir e como eu vejo que a menina não tá conseguindo erguer o machado, como ele já, o Victor já trocou de arma com a menina do arco, eu vou ajudar a menininha, então eu venho até ela, né, ou então, é melhor eu ir até ela, porque é melhor que ela arrastar o machado, então eu vou até ela, pego o machado da mão dela, que ela tá no chão, e no que eu tô como tirando... Como se fosse uma pena. É, como se fosse uma caneta. E aí, no mesmo momento que eu tô segurando o machado, antes de ela soltar o machado, eu estou dando na mão dela a bolsa. Certo. E ela encosta na alça da bolsa, a bolsa tem alça, desculpa. Tem. Ela encosta na alça da bolsa e daí ela solta o arco, ela solta o machado, eu solto a bolsa, ela fica com a bolsa e eu com o machado. Alguém não me deu? Eu não preciso descrever, ficou muito bom. Movimento da Laura. Foi entregar o arco pro rapaz pedido, sujo. O arco não. Ah, o cinto. O cinto. Parecia o moço fedido. Não vou tirar a mão do cinto até ele pegar. Eu pego. Pega? Eu pego. Obrigada. Quero saber o que a gente vai. Tá fazendo com roupa de... Nós era presidiário, né? A gente tá... Eu sou a Laura, tem uma personagem que é verdade. Tá. Pega. Peguei, senti o tesão, ok? Coloquei o cinto pra ver. Peguei, senti o tesão, ok? Peguei, senti o tesão, ok? No instante que você põe o cinto, apareceu tanto duas machadinhas penduradas, como uma pistola Piton. Nem sabia nada. O campo de força se esvai lentamente e o monstro ganha vida. Ora, fecham! Porra, cabeça de lobo satisfeita. Não é que eles aprenderam a trocar palitinhos? Eu me chamo Beowulf, estou nu e vou aniquilá-los! Royce, ele corre pra cima de vocês. O que você faz, Stephanie? Fudeu. Você pode ou esquivar ou atacar. Eu posso gritar, né? Não, também, mas isso é muito inútil. Eu abro a bolsinha rapidamente e enfio a mão lá pra ver o que tem. Você abre a bolsa mágica e tira de dentro dela uma calibre 12. Carrego, Everett! Você dá um tiro, joga o dado. Tá, ok, você tem 5, 2, 7, 11, 12. Tirou 12. Tá, ele leva um tiro. Continua correndo. Eu dou um tiro na testa dele. Joga o dado. Victor, então, saca sua pistola Piton, mira com cuidado, então atira. Como só o filho de Hefesto sabe fazer, a bala atinge a cabeça do lobo e o projétil some entre os pelos. Tá, o que você tenta fazer? A minha irmã abriu uma ferida no peito dele, correto? Isso. Eu quero jogar o machado lá no meio. Lá. 3, 6, 9, mais 4 dá... Beleza. Tá ok, você jogou um machado, ele continuou correndo que nem um louco, o machado acertou bem no furo da terra e acabou tirando mais 45 de dano e agora tá com o dano 25. Mesmo assim, ele continua correndo, ele já tá quase chegando. Não dá tempo de atirar, Paulinho, ele tá muito perto. Não tem como eu ir correndo. Tem que esquivar, caralho. Quero, tipo, esquivar pra um lado e atirar. Pra pro outro? É. Meu Deus, você vai ter que usar duas habilidades, beleza. Só uma dúvida. Meu machado acertou ele e continua no peito encravado? Isso, encravou lá. Eu quero me esquivar e jogar flecha de gelo. Cinco. Você erra o tiro. Ah, não, mas isso aí foi pro tiro ou pra esquiva? Pra esquiva. Você não consegue se esquivar, tem. Mas joga de novo. Agora com flecha. Isso. 14. Você acerta. Talvez. Então agora tá mais lento. Mas assim, ele, se ele dá um tapa, você morre. Se eu fizer um terremoto. 17. Caralho! Você faz um terremoto, o chão todo treme como uma avalanche. E o monstro cai. Ele caiu no chão por causa da perna. Agora vocês podem sentar a bunda dele, esfregar saco na cara, meu irmão. Posso fazer uma bombinha, né? Nossa, mano, a gente é o oposto. Let it go! Let it go. Você é let it go, sabia? Eu? A partir do nível 5 você é let it go. Por quê? Não tem nada a ver com isso. Você transforma água com gelo. Gelo é água. Só esse bicho. Ele tá se retorcendo, mas já tá se levantando. Não, ele tá tipo, sabe o Peter Griffith quando bate o joelho? Ele tá... Vou pegar as coisas que eu tenho no meu cinto de utilidade, fazer uma bombinha. Você sabe aquelas bombinhas adesivas? Você vai colocar ali dentro? Você vai colocar uma biribinha dentro da testa dele. Beleza. Só um instante. Sua bomba não precisa explodir no momento que você põe ela, ou 10 segundos depois. Você pode pôr a bomba, andar, sei lá, apertar um botão e ela explode. Tá, eu coloco a bombinha lá. Eu puxo com toda a minha força, pelo menos o machado, até... Pelo menos eu tenho que tirar uma certa distância do monstro, pra alguém me pegar aqui. Exato. Obrigado. Então eu coloco a bombinha na testa dele, corro pro peito onde tá o machado, que ele fincou. Certo. E jogo o machado pra ele. Ok, beleza. 6. Você colocou a bomba, conseguiu colocar a bomba na testa dele. E isso aí, no caso, era só pra força, porque você consegue correr normalmente e colocar a testa nele. Não. Você tentou puxar o machado, não conseguiu. Ô, tanque! Grita o tanque e vem. Ô, tanque, pega essa porra, não consigo. Sua bomba vai explodir daqui quanto tempo? Quando você apertou o botão, você só instalou a bomba na. Tá bom, posso ir? O que você quer fazer? Eu quero pegar meu machado no peito do monstro antes que ele exploda e meu machado desintegre. Tá ok. Posso ir? Pode. lá. 13, você consegue correr até seu machado e pegar ele. Tá. Tirou o machado dele, você pode agora escrotizar o maluco. O monstro tem chifres? Não, ele tem uma cabeça de lobo. Ele, mas ele tem dentes? Tem. Então tá, então eu quero acertar o meu machado na boca dele para que eu arranque um dos dentes. Só um dos dentes? Você quer levar o leite? Quer fazer um corzinho. Beleza, beleza. Posso? Joga o dado aí. 16. Você corre até o machado, consegue retirar a loira facilmente e passa de raspão com o machado, arrancando um dos dentes, voando pra sua mão. Você vai embora. Vez da Laura. Eu quero pegar uma das minhas flechas de granada e jogar na perna dele. Atirar na perna dele. Isso. 12. Você acerta. Stephanie. Eu vou atirar na bomba do Victor pra explodir. Victor? Ó, o Eduardo já conseguiu sair, ele tá na zona segura. Tá, você chega um pouquinho perto, carrega. 10. Pega agora a tua bomba que você instalou nele. Se for bem instalado, se tá bem feito. 7. Tudo que Stephanie tem a fazer é apertar o gatilho. E ela o faz, enviando centenas de microprojéteis de bronze celestial contra a cabeça da criatura. No entanto, a bomba de Victor falha. Com isso, a explosão solidária não ocorre. Mesmo assim, o monstro urra de dor. Sua vez, Victor. O que eu posso fazer? O cara tá todo dolorido, deve estar com a mão na testa. Ó, ele tá com a perna seriamente ferida. Mas ele ainda consegue levantar, mano. Piton, filho. Você vai atirar o quê? Com a Piton? 15. Você deu um tiro, acertou o peito dele. Eu quero descer por uma das pernas. Tem uma que tá congelada e uma que eu dei a granada. É, que você deu a granada, tipo, saiu, explodiu fora. Tá no osso o bagulho. Tá no osso? Eu quero descer pra essa perna. 15. Ele vai usar a esquiva. 12. Ele tentou desviar, você passou de raspão. Você não arrancou a perna dele. Mas agora ele tá em pé. Pô, mas eu tirei mais barulho. Sim, você fez dano. Você não arrancou a perna dele, mas deixou ele mancando mais ainda. Tá, ele tá vindo pra cima de você e vai tentar dar um tiro com o braço dele. O braço mecânico dele se transforma numa pistola e dá um tiro em você. Nossa, manda ele tomar. Eu quero esquivar e usar uma flecha de luz pra cegar ele. 3. Porra, alguém não conseguiu se... Alguém levou um tiro bem no cu. Você levou 55 de dano. Não, ele vai usar outro braço e espirrar veneno em você. O que você faz? Tipo, tem como eu me defender do ataque de... Com geyser? Sim. 15. Tá, vou ver se ele consegue desviar aqui. 2, 4, 5, 7. Ele falha miseravelmente, velho. Stephanie, aproveitando-se da distração do monstro, evoca todo o seu sangue divino, concentrando uma grande quantidade de água nas mãos. Então abre os olhos e espirra uma corrente de água de alta pressão, ainda fervendo contra a criatura. Fica sem nenhuma reação e acaba sendo derrubado mais uma vez. Ele morreu! Sério? Eu saí correndo e dei uma peitada no Grogu, grandão. O Chuck Norris, deu uma peitada no Chuck Norris. The Wolf começa a se derreter. Ele se encurva em agonia, então explode milhões de pedaços, pintando tudo que está em volta com sangue. Vocês então se transformam. Eu acredito que você do Digimon nessa parte. Está evoluindo. É, faz aquela aura assim de você. Vai, continua. Os macacões gastos pela batalha somem. E cada um porta um novo traje. Meu Deus. Vocês também recuperam um pouco de memória. O jovem com machado de guerra, por exemplo. Lembra que se chama De Assis? Seu corpo, todo músculo, cicatrizes, então é coberto por diversas peles. Criaturas que ele matou e que agora veste. E uma sofisticada jaqueta com um zíper. A calça segue o mesmo padrão. E os pés são enfeitados com dois texugos. A arqueira lembra que se chama Laurel. E passa a vestir uma calça jeans com rasgos na altura dos joelhos. Uma camisa branca simples com uma de flanela. Nas cores prata e branco por cima. Decorando a sua fronte é um diadema com uma meia lua que está entupido. Até o talo de glitter. O diadema é o nome da cidade. As mulheres usam glitter. A garota menor, cuja graça é Mala. Sente o tecido de sua calça jeans azul escura de pular brejo. Sobre os membros inferiores. Assim como os coturnos de cano baixo sobre os pés. E uma camiseta florida sobre o tronco. Seu cabelo, que era ruivo, passa a ser loiro e amarrado a um rabo de cavalo. O garoto sujo de graça chá. Tem como desgraça Heitor de Era. Passa a fazer cosplay de Edward Elric. Somente que suas madeixas continuam negras, curtas e sem trança. Nossos heróis mal têm tempo de entrar na moda quando uma densa neblina começa a se formar e das trevas surge uma silhueta. As luzes no postes então se apagam e apenas o brilho da lua ilumina a rua. O rosto do ser é apenas uma sombra e vocês apenas distinguem um par de braços e pernas. Então, das trevas, o homem sorri. Muito bem, meus heróis! Capítulo 2. Mas vejo que fizeram um bom trabalho ao aniquilarem com essa maldita criatura.